Guria Hippie, banda britânica de rock que fez grande sucesso na década de 70, volta ao cenário musical com um feito histórico. Márcia Poole, do serviço brasileiro da BBC de Londres, vai falar desta novidade. Os ouvintes certamente se lembram deste grupo, o Uriah Heep, ou Uriah Heep, como se diz no Brasil. O grupo fez muito sucesso na década de 70 e há poucas semanas realizou um feito histórico para os roqueiros do Ocidente. Ouçam a música e daqui a pouquinho eu conto do que se trata. There was something that I used to ease the pain. There were times it seemed it hurt to touch. It's never gonna hurt so much. There's no love at all. My honey, there's no love at all. It's a crazy. Flying High, voando alto. Pois é, o Uriah Heep é uma das mais antigas bandas de rock britânicas e também é uma das que mais trabalham. O grupo chega a passar 9 meses por ano realizando excursões, apresentando-se nos mais variados lugares, desde o Ártico até a Austrália. E há poucas semanas, o Uriah Heep fez alguns concertos em Moscou, tornando-se a primeira banda de rock do Ocidente a se apresentar na União Soviética. A reportagem da BBC conversou com Mick Box e Phil Lanzon e perguntou como eles conseguiram realizar este feito histórico. It actually came about because we've been touring for the last 18 years in Heap's existence, doing Hungary and Czechoslovakia and all those sort of areas and Bulgaria. And the promoter there, a guy called Laszlo, every year for those... Mick Box está dizendo que nos últimos 18 anos o Uriah Heep vem excursionando por países como a Hungria, Tchecoslováquia e Bulgária e que todos os anos o organizador destes concertos escrevia a Moscou pedindo autorização para que o grupo se apresentasse lá, pois ele sabia que o Uriah Heep era muito popular na União Soviética. Mas ao longo de 18 anos, as autoridades sempre recusaram permissão para que o grupo fizesse um concerto no país. Agora, com a Glasnost e a aproximação entre Gorbachev e Reagan, diz Mick Box, as autoridades permitiram uma série de 10 concertos. O Uriah Heep se apresentou num estádio de hóquei no gelo e, no total, cerca de 180 mil moscovitas puderam assistir às apresentações da banda em concertos de lotação esgotada. Phil Lanzon teve um pequeno acidente numa das noites, caiu do palco e machucou o pé, mas mesmo assim subiu novamente à ribalta a tempo de fazer seu solo de guitarra numa das músicas. Agora, depois do sucesso dos concertos em Moscou, o Uriah Heep está em negociações para uma excursão por toda a União Soviética e a banda tem esperanças de viajar no final do ano. Caso a excursão se concretize, será um novo marco, a primeira excursão de um grupo de rock ocidental pelas cidades soviéticas. Enquanto o Uriah Heep aguarda uma nova viagem, qual foi a imagem mais marcante destes 10 dias em Moscou? I think the biggest impression of all was to actually come away from the whole event after 10 days and seeing, you know, 180,000 people smiling and enjoying themselves. Phil Lanzon diz que a impressão mais marcante foi os rostos de 180 mil pessoas sorrindo e se divertindo ao som do Uriah Heep. E é com o som do Uriah Heep que eu vou deixar os ouvintes. Free me. Come on and free me. Your sweet memory will always comfort me. So why should I be feeling sad? As far as I can tell, you knew so well I was always at the end of the line. I've loved you as much as any man can, but not enough to make you mine. So long, easy rider, I know I'll miss you for a while. But sooner or later, I know that I'll forget you. And I'm telling you, baby, free me. Come on and free me. Why won't you free me? Uriah Heep e a música Free Me. Ivan Lessa e Hélia Araújo, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, estão aqui para contar uma importante novidade do mundo dos livros. Glasnost, vocês conhecem, pois não? A nova política de abertura preconizada, e ao que tudo indica, seguida por Mikhail Gorbachev, líder soviético que, entre outras coisas, acumula também a função de best-seller no Brasil, pelo que pude constatar. Eu não sei o equivalente à palavra, glasnost, abertura, eu não sei o equivalente nem em tcheco, nem em alemão, mas hoje gostaria de dar a todos uma boa notícia. Um dos mais importantes escritores do século XX, Franz Kafka, nascido em Praga no ano de 1883, está passando por uma reabilitação literária em sua terra natal. O último romance escrito por Kafka, O Castelo, deve estar pronto para reedição ainda este ano na Tchecoslováquia, após duas décadas em que sua obra foi ou ignorada ou acusada de niilista e decadente. A industriosa Hélia Araújo dá alguns dados que precedem o fenômeno distensivo. Kafka escrevia em alemão e seus livros atraíam pouca atenção na Tchecoslováquia dos anos que precederam a Segunda Guerra Mundial. Por ocasião da ocupação alemã, seus livros foram proibidos pelos nazistas, o que, por sua vez, motivou um grande interesse por Kafka, pela sua descrição, quase que profética, de uma sociedade totalitária ao extremo. No breve período democrático do pós-guerra, tudo estava pronto para uma edição definitiva, em tcheco, e em 10 volumes, de suas obras completas. Antes do primeiro volume ser impresso, as coisas chegaram a um fim com a tomada do poder pelos comunistas em 1948. Toda a produção literária de Kafka, sua obsessão com a impotência do indivíduo em face de uma autoridade distante e arbitrária, lembrava por demais as condições que prevaleciam na Tchecoslováquia stalinista. Consequentemente, Kafka foi visto e tratado, na época, pelas autoridades, como uma ameaça na ordem vigente. Naquele tempo, todo e qualquer artista era incentivado, entre aspas, digamos assim, era incentivado a seguir os princípios da chamada escola do realismo socialista, que na prática nada mais era do que a crítica excessivamente generosa e desmedida às diretrizes traçadas pelo Partido Comunista. Conforme apontou Gabriel Partos, da BBC, numa matéria sobre a reabilitação de Kafka. Só quando foram soltas as rédeas que comandavam a vida intelectual tcheca é que um grupo de autores e críticos obtiveram permissão para organizar uma conferência internacional sobre Kafka. Foi em Liblis, próximo a Praga, em 1963, e este encontro tornou-se um marco no degelo cultural que mais tarde veio a se transformar na breve e fugaz Primavera de Praga, a experiência de Alexander Dubček, em 1968, com o socialismo com uma face humana, um período de maior democracia esmagado em agosto do mesmo ano pela invasão soviética da Tchecoslováquia. Nos 5 anos que antecederam a Primavera de Praga, de 68, as obras de Kafka foram redescobertas e publicadas em tcheco. Após a violenta contenção da Primavera de Praga, Kafka, mais uma vez, tornou-se persona non grata aos olhos do poder. Um porta-voz oficial referia-se na época à obra de Kafka em palavras mais ou menos assim. Os intelectuais liberais dispuseram-se intencionalmente a solapar as tradições da literatura proletária, colocando em seu lugar os valores apregoados por Kafka, a saber, o niilismo e a alienação do indivíduo do resto da sociedade. Os livros de Kafka sumiram das bibliotecas públicas e continuaram praticamente fora do prelo nos 20 anos que então se seguiram. Agora, no entanto, chegam notícias da segunda reabilitação de Franz Kafka. Em fim de 1987, num artigo publicado no semanário cultural tcheco, o Tvorba, uma crítica argumentava que a derradeira obra de Kafka, O Castelo, constituía obra de literatura digna de ser lida. A senhora, ou senhorita, em questão, acrescentava que diversos estudos sobre o livro e o autor haviam sido publicados nos últimos 20 anos, fora da Tchecoslováquia, evidentemente, e que um e outro, tanto o livro quanto o autor, mereciam estudo e consideração. Na mesma época, 87, fim de 87, foi levada à cena em Praga uma peça sobre a vida angustiosa, agoniante de Kafka. Mas o sinal mais óbvio de uma reabilitação oficial literária é o seguinte. A editora oficial do Estado, a Odeon, deverá reeditar O Castelo em 1988. E também uma coletânea de cartas de Kafka, ainda recentemente descobertas, escritas pouco antes de sua morte. Segundo o diretor responsável da Odeon, é chegada a hora de se retificar alguns erros cometidos no passado ao se negar mérito literário a Kafka. Tudo indica que os dois outros grandes romances de Kafka serão também publicados juntamente com seus contos. Trata-se de um reconhecimento tardio de um autor cuja descrição da alienação do indivíduo na sociedade e a sua fragilidade em face de uma autoridade distante e arbitrária continua, através dos anos, a fascinar e a instigar gerações e mais gerações de leitores. Kafka nunca teve por alvo um regime político específico. Seus temas básicos eram um complexo misto de apatia, de medo e de culpa. Três emoções geradas por poderosas burocracias. Conforme disse o próprio Franz Kafka, um livro deve ser um quebrador de gelo empunhado contra o mar congelado no interior de cada um de nós. Depois das enchentes de fevereiro, a população carioca tem agora que enfrentar o problema da leptospirose, uma doença transmitida por ratos e de difícil controle, porque ela pega através do contato com a água contaminada. Mas, coincidindo com o surto de leptospirose no Brasil, há notícias de que a doença pode ser combatida através de aplicações intravenosas de penicilina. João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, vai nos dizer o que é a leptospirose, quais são os seus sintomas e como a doença pode ser tratada. O problema do combate à leptospirose é que é difícil evitar que a população residente em favelas, onde o serviço de esgoto é precário, entre em contato com água contaminada pela bactéria que causa a doença. A forma mais grave de leptospirose é causada por uma bactéria que vive no organismo de ratos e que é eliminada na água através da urina ou do sangue desses animais. A bactéria penetra por ferimentos na pele ou através das membranas do nariz ou dos órgãos sexuais. Pode também ser absorvida pelo intestino se a pessoa bebe a água contaminada. Uma vez no organismo da pessoa infectada, a bactéria se espalha rapidamente. Se a pessoa é sadia, o seu próprio sistema imunológico, as suas defesas naturais, se encarregam de eliminar a infecção em poucas semanas. Mas na sua fase aguda, os sintomas permanecem por cerca de 10 dias. A pessoa tem febre, muita dor de cabeça, dor de barriga, diarreia e vômitos. Nas pessoas doentes ou enfraquecidas, a bactéria pode se alojar no fígado, nos rins ou no coração e causar problemas mais sérios, como, por exemplo, uma combinação de icterícia, nefrite e doença cardíaca, que pode levar o indivíduo à morte. Vários tipos de antibióticos são usados no tratamento da leptospirose, mas o resultado nem sempre é bom. Uma novidade surgiu recentemente. A revista científica Lancet, de 27 de fevereiro, trouxe a informação de que nas Filipinas, um grupo de pesquisadores descobriu que a aplicação intravenosa de penicilina pode dar melhores resultados, mesmo nos estágios terminais da doença. Antigamente se acreditava que o tratamento tinha que vir logo no começo da infecção, mas este estudo mostra que a penicilina, aplicada na veia, produz resultados surpreendentes, mesmo em pacientes gravemente afetados pela doença. Nos pacientes filipinos, a penicilina foi aplicada de 6 em 6 horas durante 7 dias consecutivos. Existe também uma vacina, mas o problema é que há vários tipos de bactérias causadoras da doença e uma vacina que é efetiva contra um tipo pode não ser contra outro. Por isso, a melhor forma de se combater uma epidemia de leptospirose é a educação, incutir nas pessoas o perigo do contato com águas contaminadas. A doutora Laura Rodrigues é uma médica brasileira que faz parte do quadro de professores da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Recentemente, ela esteve conversando com a reportagem do Serviço Brasileiro da BBC e aqui está Elia Araújo para apresentar a doutora Laura Rodrigues e a entrevista. Ela é brasileira, paulistana e veio para Londres há 6 anos. Inicialmente, a sua intenção era fazer um mestrado em epidemiologia. Depois resolveu fazer o doutoramento e acabou sendo contratada pela London School of Hygiene and Tropical Medicine de Londres, uma das instituições de pesquisas mais competentes do mundo. Conversando com a reportagem da BBC, a doutora Laura Rodrigues falou sobre o renovado interesse sobre epidemiologia no Brasil, atualmente, e afirmou que a saúde pública é basicamente uma questão política. Doutora Laura Rodrigues. Antes da democracia, existia um ambiente na saúde pública de que a gente já tinha as respostas todas e que realmente precisava só de mudança, né? E agora eu acho que talvez haja maior interesse em métodos epidemiológicos hoje do que antes, porque talvez esteja mais claro agora que não é só boa vontade e mudança política e econômica, mas talvez seja necessário realmente saber quantificar os fatores de risco e realmente as coisas que estão causando as doenças especificamente. Quais são os fatores da pobreza que levaram à doença especificamente? Então, eu acho que tem um aumento no interesse da epidemiologia no Brasil. A seguir, a doutora Laura Rodrigues diz como as pesquisas da London School of Hygiene and Tropical Medicine, um dos centros de estudos sobre medicina tropical mais importantes do mundo, podem ajudar o Brasil a resolver seus problemas de saúde pública. Ela ressalta que as pesquisas da Escola de Higiene de Londres são adaptadas às condições socioeconômicas dos países em desenvolvimento, como o Brasil. Doutora Laura Rodrigues. Em termos de quais as áreas de pesquisa que a London School desenvolve, que são de interesses para o Brasil, eu acho que a London School ela tem um conhecimento de epidemiologia internacional muito grande. E tem uma área de medicina tropical muito grande. E nos últimos 5 anos, talvez, está tendo um contato muito maior. Então, está sendo uma grande adaptação dos métodos de pesquisa às situações do terceiro mundo. Então, o que a gente tem produzido recentemente tem sido métodos de pesquisa simplificados que podem ser usados nos países do terceiro mundo, no Brasil, na África, principalmente África e Índia, as antigas colônias da Inglaterra, mas certamente podem ser adaptados para o Brasil também, para identificar os fatores de risco à saúde da população. Eu acho que uma coisa que tem que manter a perspectiva é que eu acho que já existe, tem muito conhecimento hoje, que nós já temos, mas que não é utilizado. A grande maioria das doenças, a grande maioria da morte de crianças no Brasil, podiam ser evitadas mudando coisas das quais a gente já sabe, como saneamento, como habitação boa, como alimentação correta, como salário. Então, são coisas que nós não temos que avançar o conhecimento para prevenir essas mortes, nós temos só que aplicar esse conhecimento para ter maiores condições de justiça, para que as pessoas possam ter condições de vida que levem à saúde e sobrevivência. Concluindo o seu bate-papo com a BBC de Londres, a doutora Laura Rodrigues falou sobre os problemas de saúde pública do Brasil e disse que é preciso melhorar as condições de vida da população em geral para um bom padrão de saúde no país. As pessoas, em geral, têm uma noção de que a saúde depende das condições de vida, né? Eu acho que É lógico que tem o individual, você pode deixar de fumar, você pode evitar acidente de trabalho, mas eu acho que, de modo geral, é na luta para melhorar as condições de vida, melhorar condições de salário, melhorar condições de habitação, e melhorar condições de segurança de trabalho, não ter afluente de indústria e o meio ambiente. Acho que é realmente... Na melhora das condições de vida é que vai resultar na melhora das condições de saúde. Neste ano de 1988, a London Sinfonietta está completando 20 anos de atividades. Eduardo San Martín, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, nos fala agora sobre esta que é uma das mais aclamadas orquestras de vanguarda do mundo ocidental. A London Sinfonietta, que escutamos agora num trechinho de A Baleia, peça composta por John T. Avernar, começou suas atividades há precisamente 20 anos, interpretando esta mesma peça do músico britânico John Avernar. Nestes 20 anos, a London Sinfonietta manteve-se praticamente inalterada em seus objetivos. Trata-se de um conjunto com formação variável que pode interpretar as mais diferentes peças e sempre busca divulgar a obra de autores contemporâneos. Nestes 20 anos, mudou constantemente a formação da London Sinfonietta, mas não sua filosofia musical, conforme destaca o maestro Michael Weiner, diretor artístico da orquestra. I have the great privilege and joy of living in a century which is richer and more exciting than perhaps any other. Michael Weiner, diretor artístico da London Sinfonietta, está dizendo que ele tem o grande privilégio e o prazer de viver em um século que é muito mais rico e excitante em termos de música do que qualquer outro século. No século XX, Weiner destaca que a música é mais diversa e atraente, mais divertida e também tem todas as qualidades, se não mais, do que as músicas de outros séculos. Mesmo assim, o próprio Michael Weiner reconhece que, numa sala de concerto, a maioria dos presentes dirá que não gosta de música contemporânea, que ainda prefere escutar Haydn e Mozart. Bem, a London Sinfonietta foi criada justamente por um grupo de músicos que queria alterar ou corrigir este preconceito contra a música de vanguarda. Nos anos 60, dois estudantes de Cambridge que lidavam com música de amadores vieram para Londres e resolveram criar um espaço para a música do século XX. E desta iniciativa surgiu o que, desde 1968, é um dos conjuntos mais aclamados do gênero. Um destes fundadores da London Sinfonietta, David Atherton, que foi seu primeiro maestro, explica como as coisas se desenvolveram. When we came to London, we decided, okay, let's start an organization that can actually, of course, give us a platform for our talents, but also give London. O maestro David Atherton está dizendo que, quando eles vieram para Londres, decidiram-se a formar uma organização que servisse de plataforma para o talento da nova geração de músicos. Na época, também era a primeira oportunidade que Londres tinha para conhecer a música contemporânea ao vivo, acompanhando sua evolução de maneira sistemática. Naquela época, peças hoje bastante conhecidas e disponíveis, como a música de Schoenberg, por exemplo, eram praticamente desconhecidas e inacessíveis, conclui David Atherton, o maestro fundador da London Sinfonietta, que se mantém até hoje como uma plataforma para a divulgação do trabalho de compositores do século XX. Thank you. maestro David Atherton regendo sua versão de Agon, de Igor Stravinsky, com a London Sinfonietta, a principal orquestra de música contemporânea de Londres, que está celebrando seus 20 anos ininterruptos de atividades. Nestes 20 anos, a London Sinfonietta foi lentamente se estabelecendo com uma boa reputação, apesar da reconhecida resistência dos conservadores círculos culturais britânicos. Com apoio de músicos dedicados e compositores famosos, o grupo já promoveu mais de 100 primeiras audições mundiais, tendo gravado todo o ciclo de Schoenberg, gravações de música de Anton Webern e Stravinsky e muitos outros, além de cerca de 30 peças escritas especial e especificamente para a London Sinfonietta. Além da temporada anual de Londres e de viagens pelos principais círculos culturais europeus, a London Sinfonietta está celebrando seus 20 anos pensando no futuro. Agora, o grupo está consolidado, sempre atraindo um bom público para suas apresentações. E o futuro da orquestra será o mesmo caminho dos últimos 20 anos, ou seja, acompanhar a evolução musical do Ocidente, tornando a obra de autores contemporâneos acessível a maiores audiências. E neste ano de aniversário, a London Sinfonietta resolveu celebrar com um disco gravado para gerar polêmica, ou seja, o maestro Simon Rattle extraindo música contemporânea do velho jazz. Thank you.